eu vou, autorizado até através da posição 612. Através da 612, é um pouquinho de autorização para o sinal, é o sinal. Tem só um minuto. Área 12685 e uma quarta frequência também, 12545. Alô, 2794, obrigado, bom dia. Boa. Meu controle, bom dia, é o Papa Romeu Tango Índia Bravo. Papa Romeu Tango Índia Bravo, este é o controle de Salvador. Agora a decolada da Inhamar vai afastar pela 342, sobrevoo em cima de filho. Posteriormente chama para mudar de posição. Gente, sempre na escuta, câmbio. Obrigado, comandante. Você é o melhor controlador do Brasil, anote aí. 630 decolou, 29 mantém para você 2500, site controle 1 20 decimal 8. 20, controle, voo 930, decolado, cruza 1000 pés. Voo 930 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Prossegue. Então, Lima Cruz, autorizado, prosseguir até o pátio 3. Corte próximo ao Serra Índia, Eco Índia, nós temos o Tango Índia Bravo a 500 pés. Vamos coordenar com ele, ok? Ingressar no momento no pátio 3, após o mesmo táxi à sua esquerda, provavelmente, autorizado o táxi no pátio 3, via pátio 3, Kilo, Alfa, até a ponte para dar Golf. E o que é legal no 097, quando na ponte espera da Golf chama a torre 11895, o Jet não isolou. Autorizado, Kilo Alfa até a ponte espera da Golf, no ponto de espera da 28, chama a torre 895, é o caso da companhia de ingresso agora para visual. Mas o cara pega a posição que a gente estava aqui. Salve Salvador, esse é o Gol na 621, estou com a informação no vendo. Gol na 621, só um minuto, cópia número 3, prepara a saída da Eula da Morte lá para 28. Tá. O Xenome 140.4. Afirma, 140.4. Autorizado, Serra Bravo Mike Alfa, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pista no 7, primeira curva à direita. Perfil de saída, Aron Caju. Transponder 5060, eu controle no 208. Informa que mantará a proa até 2500 pés após iniciar a curva à direita. Manda qual da pista é 17? 28. 28. Então autoriza 350 para Maceió, decolando a 28, na saída Aron, mantém a proa até 2500, após curva à esquerda. Motor de saída 1208, guardando só o transporte. Apenas a proa, manter a proa até 2500 e após curva direita na Aron. Manter a proa até 2500 após curva direita, confirmando e aguardando o transporte. Hoje, papai, tivemos um probleminha com o seu plano. Já estamos bom aqui pronto, só aguarda um minuto. E apenas me informa o pátio que se encontra e a pista aqui decola, a pista no 7. Então, Serra, papai, vamos um vídeo para a porta, 30 Serra Bravo, Victor Tango, conforme rota, plano de voo, a 2.500 pés. Inicialmente, 1.000 pés após a liberação com controle. Coordenação com controle 1208. Decolador no 7, primeira curva direita em graça corredor axé. Transponda 5563, controle no 208. Protegimento, confirmação de Albino, Pat 4. Confirmou para o Albino, Pat 4, plano de papá. 4-0. Confirma novamente. Seguinte. 02 a bordo. Chama a torre para o pronto posicionamento em 1-1-8 desse 95. Papá, o meu plano de papá. Posicionamento 4-0, me aguardando a confirmação do transporte. Que é passada no pátio 4, 2 a bordo, passe de autonomia, alterna e alto para vitória. Lúcia, papá, reporte na... Coisa, reporte na Oscar, vai ser o 1-0-7. Ponta na Oscar, papá. 1-2-0 na chegada da Cádio, 1-5-6-1. Salvador, Azul 4207, bom dia, 4240 para 220, chegada em pit. Azul 4207, desça para 5.000 com 1097, voando Anto, câmbio. Está voando Anto, descendo 5.000, 1097, Azul 4207. Romeu, Romeu, gol. 00, confirma. Direto Aracaju. Agora direto Aracaju, obrigado. Sainz, controle 120 decimal 8. Roteiros é 2500, 208, 66 no 1. Bono 1200, número 2, agora só um minuto. Papatão Golima Quilo Sul, na escuta, para a cópia. Papatão Golima Quilo Sul, autorizado Serra, Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola da pista 28, informa que manterá a proa até 2510. Após iniciar a curva, à esquerda, no perfil de saída da El Coral, onde se intercepta a curva 677, após prossegue plano Yankee, mudança de regras de voo para o nível 085 até o destino. O transponder 5046 e o controle no 208. Proteja. De controle do Nordeste, a possibilidade. Sete, trato. De repente, beleza, pode. Qual a razão de subida que o senhor vai entregar? 4 mil? Posso, positivo, autorizado. Direto Leda. Mano Leda, 63 no ano. Salvador, cancela a restrição de altitude mínima em Anto para o 4207. Positivo, capitão. Vamos descer sem restrições. Descendo 5 mil sem restrições, Azul 4207. Corro meu bravo de Tortango, chame Recife 1288. Obrigado. Recife 1288, bravo, ponta vale, bravo, cuidado. Bolo 630, chame Recife 12685. 2685, pode ir. Papão Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame Recife, frequência 12685. 12685, é, tira daqui a pouco. Vida Tiago Apel, vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 203. 203, boa tarde. Oceano 63, Puno Ono, está passando agora 3 mil pés, iniciamos o serviço de vetoração, direita, proa 220, Oceano 63, ó. Direita sem condições, 63, Puno Ono. Sem condições? Sem condições, só proa 205. Jet, foi na proa 120, veja a possibilidade. 120 sem condições, só possibilidade 205 ou 210. Ah, positivo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe restringir o nível 100, o senhor vai efetuar os desvios necessários. Quando terminar, nos informe para a gente prosseguir com o nosso serviço, tá bom? Mais 10 milhas sem condições, né, minha 3 do 1. Positivo, o senhor vai subir até o nível 100 restrito devido ao tráfego. 10, restrito ao nível 100, minha 3 do 1. O meu Oscar Bravo, frequência livre. Controle, decolou, Gilete Tango Zulu, passando 1000 pés na sua escuta. Gilete Tango Zulu é o controle, está em contato o radar, suba sem restrições. Informe, quando tiver condições de voar direto para Petrolina. E condições ainda presente hoje, né, Estamos Zulu? Positivo, está autorizado prosseguir direto. Direto Petrolina, Julio, Estamos Zulu, subindo 100. A ONU passa nível 170, descendo para o nível 120 na chegada CARI, gol 1561. Afirmo, 1561 descendo para 120 na chegada CARI. Luciano 6311, para sua informação, tráfego posição de 2 horas 23 milhas, rumo oeste, aeronave da Gol, na chegada CARI, descida para o 120, motivo pelo qual está restrito nível 100, câmbio. Gente, minha 3 no 1, ó. Poxa, né, minha 3 no 1 tem muita gente pra trás da direita. Positivo, a proa é ótima. Ainda restrito nível 100, confirme. Pro de mostra então, minha 3 no 1, graças. 1208, graças. Olha, o Papa Romeu Zulu, Índia Papá. Papa Romeu Zulu, Índia Papá. Decolou de Salvador, tem destino em Ilhéus. Intenção aqui de manter 1000 pés inicialmente sobre o litoral. Positivo, prossiga visual a 1000 pés seguindo a linha do litoral. Luiz Papá. Assim, vamos manter essa altitude devido a algumas formações aqui que é porta para início de subida. Ah, ok, Sérgio. Tem que agora já manter 500 pés. Sérgio. Tendo 6311, já teve retorno de erro, tráfego informado. Gol no 648. Ouro 648, temos aqui a sua própria Paranação e a ponto copo. Positivo, tá pronto. Ouro 648, autorizado Serra Bravo, Mike Oscar, conforme a rota, plano de voo, nível 350. Pegou a pista 28, informa que manterá a proa até 2.500 pés, após iniciar a curva à direita. Perfil de saída Aron, após Caju. Intercepta a Bezulu 17, conforme a rota. Transponder 5064, controle no 208. Gol 1648. Centralizou Maceió 350, rota plano de voo, decola da 28. Mantém a proa até 2.500. Aí curva à direita, perfil da Aron, Caju, a Bezulu 17. É, 5064, transponder 208 ao controle, gol, Ono 648. Correto, planejamento, chama pronto para disposição, Zanon. Positivo, vai chamar. Paulo Salvador, gol, Ono 64, no pushback, estacionamento, posição número 9. Gol, Ono 621, João, para push. Afirma. Gol, Ono 621, autorizado, push, chama ataque, na posição 09. Ataque, 621. 1 pelo Zulu, a linha e decola, pista 28, vento 250 graus, fecha nós. Reduz a velocidade para 220 nós. 220, 4207. O gol 1561 está passando Mamba. Desça para 2000. 2000, 1561. Controle, Altavo, Índia Bravo. Prossiga. Agora a intenção é abandonar a escola de Montefilho e prosseguir para Canteiros. Mais 15 minutos nessa posição. Positivo, Altavo, Índia Bravo. Valeu, Tango Zulu, você tem estimado para pouso em Petrolina? Sim, baixei, está estimando Petrolina, 1505, Juliette Tango Zulu. 1505, anotei. Do 4207, retoração para o sequenciamento, esquerda para o 180. Em caso de falha de comunicações, a radial 115 de Salvador vai curvar à direita, descer para 2000, interceptar o localizador em Usan e completar a aproximação. Atende, esquerda para 180, o limite é 115 de Salvador, nela desce para 2000 e intercepta a final da 28, azul 4207. Positivo, você está livrando o litoral com curva esquerda, altitude B a 1200, desça para 3000, azul 4207. Desça 3000, o 4207. Controle, o Lima Kilo Zulu decola da 28. Lima Kilo Zulu decola da 28, esse é o controle Salvador, prazer falar, contato radar, informe se tem condições de voar direto para Ilhéus. Afirmo. Positivo, está autorizado a prosseguir, câmbio. Direto em Léo, Lima Kilo Zulu, muito grato aí, um bom trabalho. Salve Salvador, você é a 1440, se tiver aqui essa na minha proporção. Sim, a gente mantém a posição, a aeronave já está 10 minutos de push, vai chamar ataque, fechando a 1440, pode ser autorizado. Estamos no aguardo então, você é a 1440. Zulu 1 no controle. Chame Recife, frequência 1251, câmbio. 251, obrigado, já fez no 1, bom demais. Até mais. Contato, chegou no 621 com 176 agora, dona Mi, 3 horas e 50 em Campinas. Claro, táxi via Bate 1 Uno, Bate 3 Kilo Alfa Golf na Golf, chama a torre 1895 e o que é legal no 097, gol número 1. Eles acham Bate 1, Bate 3 Kilo Alfa Golf, ponte espera 1895, a torre 621. Gol 1648 no Uno, pushback e acionamento. 1648 no Uno, está autorizado, puxa e chama a torre. Livre push, 643. Você ainda está mantendo 500 pés? Alinhada com a Índia. Calda alinhada com a Índia, sente. Pouso em Vitória. Equipe do solo após passagem do Boeing 737, a calda vai ingressar no pátio 3 e está autorizado o push com calda para o pátio 3. Se chama a taxa. Se for passagem do Boeing, desvia com calda para o pátio 3. Então, a gente vai botar a taxa também. Pegou no 648, como será o número 2? Devido a aeronave no 05 ter pedido anteriormente, e seguirá como número 2 para o ponto de perna. Quanto jogo? Controle está autorizado para o Lima Kilo Zulu subir para o 080? Lima Kilo Zulu só está autorizado a subir para o nível de cruzeiro, mas o que consta aqui para mim é o nível 100, o Lima Kilo Zulu. Afirmativo, uma centena, lembra que eu vou. Já tinha sentido anteriormente, já está sendo autorizado, só também está acondicionado. Após é o mesmo, seguirá como número 2, ponto de espera. O, ainda a 3 mil pés, o senhor está seguindo a aeronave da Gol, que está na chegada Cari, passando Cari. Está sexta aeronave, curvando à direita 275, azul 4207. O avião, o 1940 acorda para o pátio 3 e a próxima frente do Gol. Fica atento a mesmo. Está passando na calda ao momento. Informado está na sua posição de 12 horas 11 milhas. O senhor vai curvar agora até a proa 290 para interceptar o localizador e completar a aproximação. desça para 2000, certo? Azul 4207. Sexto tráfego descendo 2000, curva à direita 290, intercepto lote 4207. Mike Golf Mike, prossiga. O papapá Mike Golf Mike confirma, já tem o plano e confirma o horário do plano. Bem, a gente está um plano para Zuma 340. Gol 15619 milhas para a cabeceira 28 em aproximação, cheque o trem, chame Torre, 11895, gol 15 Bel. Torre, 1895, obrigado, bom trabalho, 1591. O Papa Romeu Zulu, Índia Papá, Salvador. Você já passou outra vez para a barra? Ah, ok. O senhor vai livrar a CTR. Logo o senhor vai ter que fazer uma coordenação em 2345. Eu não tenho retorno no meu radar da sua aeronave, o senhor está mantendo 500 pés para manter as condições visuais. Eu estou informando em Ilhéus o seu estimado para pouso de Vitória e não informei ainda o seu estimado para Ilhéus, tá bom? Ok, hora certa, 1349, mais 48 minutos. O senhor vai livrar a nossa frequência, vai coordenar em 2345. Faça uma boa viagem, até próximo a Ilhéus, a frequência será 1201, ok? Taxi Gol 648, tem 156 bordo, 2 horas e 37 de autonomia, altera Salvador. Então, William Bravo. Positivo, o senhor tem estimado para o retorno em Serra Novamba, Serra Novamba? O vento é 240 graus, 05 nós. Sobre pouso 28, gol 9561. Somente o pegou para a minha alternativa para início do ataque? Sim, 84 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 2 horas. Autorizado o táxi, via permanentemente à direita, via Juliette, após Alfa, até o ponto de espera da Golf. Na Golf chama a torre em 11895, o que é legal no 097, o Xanemi 140. O Xanemi 2400 já está no push-back, livrou a Juliette para dar passagem ao gol aí, casa inteira. Ah, sim, a gente tinha no 400, já foi copiar os dados. É, nada, está certo. Já está confirmando, eu posso passar aqui no Delta, pediu cópia? Para a cópia. Estou com calma. Ok, azul 4207. A aeronave da Gol está tocando agora a cabeceira 28, aguarde apenas a pista livre. O ajuste é no 0 no 7. Aguardando pista livre no 0 no 7, aqui na garra, azul 4207. 7, voz Alfa Golf na Golf, chama a torre 11895, o QNH no 097, o Xenegão 140. 7 Alfa Golf, espera 2905, o QNH 0401. Estou e aceito 1351 e vai manter o 0625 para Petrolina. Chame Recife, frequência 1265 para informação e alerta, o Juliette Tango Zulu. 2008. Delta mantém, chama 219, o gol 151, obrigado. Para. Mike, Golf Mike, só um minuto, cópia, temos essa notificação aqui no sistema, porém o plano terá que ser confeccionado, só um minuto. Solo, Gol no 561 no livro Delta, bom dia. Gol 561, não mantém a posição, aguarda dois tráfegos passarem, após ser autorizado o ingresso na rota, só um minuto. Teste agora, não poderia ir pelo passo de carga? Negativo, Gol no 561, não mantém a posição, se a posição prevista é o 04. Teste agora, no 561. Dia, pronto, próxima ponte. Era, tem tráfego da Zona Visual. Perfeito, Gol no 621. Mantenha os pontos de espera. Assim que a aeronave da Azul pousar, alinhar e manter a 28. Pode passar esse tráfego essencial da Azul e mantém Gol no 621. No 561, não está autorizado o táxi de Alfa, Juliette, Pátio 1, na posição 04. Alfa, Juliette, Pátio 1, 04, Gol no 561. O Mike, o Mike, está na escuta? Confirma somente o setor de sobrevoo, é, apenas confirmando 510, 17 foi o local. Vou aqui a parada lá. Farol da Barra, levou 17-85, o que se encontra? O Azul 4207 no solo ao 55, libere na Delta, chame o solo 219. Livrando a Delta 219, Pedro. Ação em coordenação com a Torre 1895. Transponder, ação é 01114, o farol da barra autorizado. O sobrevoo em coordenação com o controle no 208. Correto, cotejamento, confirma somente a PLB no PAT 5. Incidente 05, para acionamento e táxi, chama a torre em 1118-95, Mike, ouve Mike. Solo Salvador Azul 4207, livrou na Delta para o táxi. 4207, autorizado táxi via Alfa. Após Juliette, ingresso Pátio 1 na posição 03. Alfa Juliette, Pátio 1 na posição 3, 4207. Aqui, Odelto, só um minuto, seu plano sai somente sem a saída, sem a rota, correção. Teremos em contrato com o centro para liberação. Só um minuto. Mandou o Gono 094, autorização, Fortaleza. Gono 094, só um minuto para a cópia número 2. Relativo. Solo, é o Papa Tango, Mike X-Ray Oscar na ponte 8. Salvador, bom dia, boa noite, rapaz, informação ótima. Boa noite, 64, é o controle, desça para o nível 110, chegada a casa. 110 na tarde, no oeste, rapaz. Então, apenas confirmando, 08 Patino para 14 Patino. Positivo. Mantém a posição, aguarda para o início do rebote, para o Mike X-Ray Oscar. Ok, obrigado, no aguardo. Controle Salvador, gol no 621. Bom dia, mantendo a broda 2500. No 621 é o controle, meu cordial, suba restrito ao nível 100. A antena mantendo a restrição, gol no 621. Né, 6140. Autorizado decolar, 28. O vento é 220 graus, 612 nós. Autorizado decolar, 22, Xané, 6140. Foi muito bom dia, o voo 648, quanto espera na 28, só? Voo 648, alinhar e manter na 28 após o Airbus da Xané. Alinha e mantém, 648. Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, a posição 1-0 por base, a posição 1-6, BHZ, após conforme. E no nível 380, decola da pista 28, primeira curva à direita, perfil correção, primeira curva à esquerda, informa que manterá proa até 2500 pés após iniciar a curva à esquerda, no perfil de saída da El Leda Motiva. O transponder 5062 e o controle no 208. O Papá, Serra Quilodão. Salvador, gol no 621. Solicita pro 260 devido a uma formação à nossa esquerda, não pode completar. Ok, o número 21, já que você vai voar na proa 26200, eu vou liberar a restrição. Você vai subir sem restrições pro nível 3620. Agora eu preciso, quando tiver condições de voar Montiba, nos informar, tá bom? Afirmativo, então, eu te repasso na condição da proa de Montiba, agora a minha autorização é do 360, vou no 621. Livre taxa, Champapá. Gente, 3 a bordo no pátio 5, para acionamento, chama a torre 11895, será que eu devo? O Mike Golf Mike, está autorizado já ingressar na 17 a partir da Papá, livre da colagem, pro sul, vento é 220 graus, 05 nós. Ah, positivo. O senhor está voando no espaço aéreo Golf e mais próximo em Ilhéus 1201, no Boa Viagem. Grande ordem. Versão 370 aprovado, Fortaleza. Prossegue pista 28, mantém o eixo até 2500, inicia curva direita, prossegue na Momo Froti. E o transponder 5112, controle 208, gol no 094. Olhe Salvador 208. Ai que graça. Positivo, livre. Aprovando, 621. Gol 1864, terça, sem restrições, para 5000 com 1097. Traz 5000 para tomar na minha base. Gol 1864, terça para 5000 pés, sem restrições. Ajuste 1017. Gol 1864. Controle é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, controle. Ok, amigo, você falou da presente, vai manter o tempo sem. Realmente um sobrevoo de certa alternativa. Mike Golf Mike, controle está ciente. Ação. 348, decolada 02. Chame o controle de Salvador. 208. 208, obrigado. Controle de Salvador, boa tarde. Voo 1648, boa tarde, escuta, mantendo próximo. Voo 1648 é o controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições ao 350, no 1648. Oceano 6140. Prossiga. Direto, Maceió. Ciente. Quer confirmar a posição? Direto Maceió para o Oceano 6140. Confirme, não tem condições? Afirmo, sim, muito obrigado. Maceió da presente, Oceané 6140. Voo 1864, controle. Prossiga. Algum inconveniente em cortar a trajetória para pouso? Negativo. Ciente, desça sem restrições para 2000 pés. Com ajuste 1017. Voe direto CARI, está autorizado a aproximação ILS, campo. Voando CARI, descendo 2017, autorizado a ILS, 864. Capitão Gulima aqui do Zulu, controle. Escuta, senhor, prossiga. Para livrar a área de responsabilidade do controle em voo visual no 85, chame Léo 120, hora, cadê? 0-1, Lima Zulu. Uno 621, chame Recife, frequência 1251. 1251, muito grato, 621, até a próxima. Certo. Sou Salvador, 1094, professor de táxi, 3 horas e 2 de autonomia, Teresina alterna, 177 a bordo. Para ver 177, está autorizado o táxi, a Pátio 1, após Pátio 3, Kilo, Alfa Golf Golf em 11895 e o transponder 1097. Então é Pátio, Pátio 3, Kilo, Alfa na Golf, 1895, voo 1094. Finalmente para ver novamente 177, confirma. Afirmativo. Porra, meu quilo Serra Lima, o controle, Salvador, pra você. Tá bom, meu quilo Serra Lima, Serra Lima, do Hotel Papá, para Salvador, estacionado 2007 de acordo, abaixado 52 milhas na radial 319, Salvador, mantém o sacrifício, só necessita proas direto para isso. Ciente, não autorizado, ajuste 2223, operação visual 1017. 2223, ajuste 97 de terra. Só um minuto. Já livrou a cauda com o Potango Mike, que foi ótimo, autorizado. Início do reboque no 08 para 14. Reporta término. Ok, obrigado. Autorizado o reboque do, da ponte 8 para a remota 14. É, informar o término do reboque. Obrigado. Achei. 1648, chame Recife 12685, câmbio. 1648, obrigado. Via chegada Cari, desce para 2000 pés, 2017. Posso posição Cari, autorizado, 1162. Autorizada a linha e decolada 28, vento 220 graus, 07 norte. Autorizada a decolada 28, vou no 094. Serra Lima, desce 1510, 2017, reporta Tijão. 1510, 1017, reporta Tijão. E Golf Mike, Vestander, qual altitude, confirma? Até 800 pés, eu vou manter aqui, daqui a pouco vou descer. Romeu Hotel, Romeu Golf, agora sim, pronto, cobre, Neymar. Novembro, conforme a rota, plano de voo direto sobre o Monte Passou, a 500 pés, em coordenação com a torre, em 11895. Decola a partida em Rimã, próximo em coordenação com a torre, novamente 11895. O transponder 0145 e o controle em 1208. Tá bom, Romeu Hotel, Romeu Golf. Autorizado, 2 a bordo, para acionamento, chama a torre 198, decimal 95, papá Romeu, hotel Romeu. Gol 1094, decolado ao Zona 3, chame o controle Salvador, 1208. 208, obrigado. Código 20, correção 1094. 094, via saída Momo, vigilância sobe 370. 370. Pode voar a Momo do presente? Tem a próxima 2500. É 2500. Meu Golf, informa um Boeing da Golf a 5 milhas da cabeceira 28, informe fora do solo. Camarada, continuando para decolar, eu vou dar uma boa. Mas solicitou um nível. Boa no 864, torre. Proceda, o Bono 864 está iniciando a arremetida. Ele está iniciando a arremetida, confirma o chão. Estabilizou o 864. Vicente. No 864, né, suba para 4 mil pés, cumprindo o procedimento de aproximação perdida e chame o controle Salvador, 208. Atendido, 4 mil, seguindo o controle 208. Sobe a onda, tá bom? Prossiga, o hotel Romeu Golf. Está pronto para decolar, está solicitando que a escola comprou a sobrevoa na BR-324. Ao número 2, apenas confirmando, decola da pista no 7, o pátio que se encontra, a série ideal seria a Momo, o código do receptor. Paciente, 35, só um minuto, o papão Romeu, papai Juliette, papai será coordenado com a torre. Do país Vítor, né? Direita 080, voo no 864, matando 4 mil. Recebi uma vez de braço, o sinal que me entrega na prova. O 864, eu não tenho traço para ele informar nesse setor, pelo menos não estou recebendo. Ok, já saiu a vez aqui, Fernando. Recebemos aproximadamente uma milha. Ok, estou recebendo agora um helicóptero 500 pés. Está agora na sua posição de uma hora. 2.3 milhas, não seria esse tráfego? Agora estamos recebendo o tráfego a 4 para 5 horas. Ok, esse tráfego deve estar com a torre de controle então, não me chama não. Positivo. Mas na volta curvando 080. Afirmativo. Controle, arrumar o meu até o meu gol. Então, Romeu Golf, Salvador. Bom dia. É, decolado da N. Marta comprou a Whisky para sobrevoo na BR-324, 500 pés. Tente o tempo estimado de volta, Romeu Golf. Aproximadamente uma hora. Bom, Romeu, Papá Juliette, Papá. Com relação ao resto da torre, já foi utilizado a cabeceira 35, o vento se encontra 26.05. Agora só me deu o copo número 2. Papai Romeu, Papai Juliette, Papai, conforme solicitado, cabeceira 35, coordenadas. Agora só me deu o copo número 2. Próximo acidente, o pátio. Gente. Pá. Hotel Zulu, Bravo, pronto, cópia. Pedro Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, 1.000 pés. Decola a pista no 7, primeira curva, esquerda no perfil de saída do corredor forte, correção. O transponder aciona 02, correção, mantém o transponder 5051 e o controle no 208, papapá, hotel Zulu Bravo. Somente transponder e o controle novamente. 5051 e o controle no 208, papapá, hotel Zulu Bravo. Correto, cotejamento na EBTA, confirmação do antigo PLB para transferência de comunicações. Gente, para acionamento, chama a torre em 118.95, papapá, hotel Zulu Bravo. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, na escuta, pronto, qual é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, Tristela Serra, November, India, Charlie, IDC, conforme rota, plano de voo, no nível 120, decola da cabeceira 35, conforme coordenado, é a primeira curva, à esquerda, no perfil de saída, MOMA, pós-cógnito, DC tem em coordenação com o controle no 208. Correto, e para acionamento chama a torre em 11895. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá um bom voo. Ei, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Chame na interseção da Bata com a 17. Bravo na Papa, na parte de Bravo, falar de... Eu... Papá, Hotel Zulu Bravo. Mantenha a posição da táxi aí, Papá. Na torre 118.95. Torre 118.95, certo. Tem condições de alinhar da presente posição e decolar com a Proa Sul? Negativo, tráfego no setor norte. O ideal é que o senhor decole com a proa nordeste, tem condições? Nordeste, cruzando a pista? Afirmo, curve, decole e curve ligeiramente à sua esquerda e tome a proa nordeste para o cruzamento do cabo. Informo o tráfego, põe da Gol final 28. Ok, está decolado, cruzou a cabeceira 35. Minha atenção, então autoriza, faz curva no litoral. Para a esquerda, acendendo para mim. Ok, o Hotel Zulu Bravo, então decolado aos 2-1, tem condições de curvar agora à esquerda? Afirmativo. Ok, dá presente imediato a curva à esquerda e tome a proa norte, aguardando autorização para prosseguir para o litoral norte. Tome a proa norte inicialmente. Ei, Zulu Bravo. Vou cruzar a pista com a proa norte, certo? Afirmo. Torre, o Papão Romeu, Kilo Serra Lima, na vertical da rotatória. Kilo Serra Lima, chame final da 17. Ei, chame final da 17, Kilo Serra Lima. Chame na Papá, o Serra Kilo Delta. Papa Juliette, Papá, mantém a posição. Zulu Bravo já cruzou, livrou o extra. Ok, Hotel Zulu Bravo, mantenha ainda a presente proa e aguarde transferência de comunicações. Ok, Zulu Bravo. Mantendo a proa, chame o controle 1208. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, final da 97, baixar e travar. Ok, Kilo Serra Lima, faça um 360 longo pela sua esquerda, tráfego Boeing da Gol 5 milhas da cabeceira 28. 360 pela esquerda. Gente, 360 pela esquerda. Salvador, vou no 864, Índia Lima, Rodão 67, passado da base. Pegou no 864, livre pouso, 28, o vento 260 graus, 062 nós. Um livre pouso na 28, no 864. Roger, Serra Kilo Delta, passado da base. Ok, ciente, o Serra Kilo Delta, mantém a posição na Papá. Papa Romeu, Papa Juliette Papá, o vento no momento é 250 graus com 5 nós. O senhor ainda pretende decolar da 35 mesmo? Ok, então a saída permanece a mesma, decolagem da 17 com curva à esquerda. O Papa Romeu, Papa Juliette Papá. Negativo, temos tráfego na, a 3 milhas da cabeceira 17, aguarde na posição. Papa Papa Zulu Bravo, controle. O tráfego Boeing da Gol, 1 milha da cabeceira 28, enquadre-se para o pouso com o número 2, autorizado final na 7. Autorizado final da 97, como número 2 agora para a próxima cabeceira. O Zulu Papá, Zulu Bravo, pode aprovar o litoral da presença? O Papá Papá, até Zulu Bravo, afirma, aprova o litoral e chame o controle, 1208. Grato, Papá. Controle Salvador, o Papá Papá, até o Zulu Bravo. É o Zulu Bravo, reporta na décima milha, estou recebendo 200 pés sobre o terreno, confirme. Então decola da 17, saída da EL, transição Motiva, curva à direita após. Final de 2,5 quilo Serra Lima, da 17. Quilo Serra Lima, livre pouso, 17, o vento é 220 graus, 05 nós. Tenente Lima. Tomado para pouso, 1527. Copiado, reporta 20 milhas fora para livrar frequência até o Zulu Bravo. Zulu Bravo. 320. Decolada pista 28, informa que manterá a proa até 2510, após iniciar a curva à esquerda, destino de saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 51917, o controle 1208. Azul 4207. A curva novamente, primeira curva à esquerda. Correto, cotejamento, chama pronto, pushback, posição sada 3, no jogo 4207. Salvador, bom dia, boa noite, na forma alfa. Boa noite, 64, autorizado da Via Alfa, Juliette, posição 05, 41. Alfa, Juliette, posição 5, 864.